Seja bem-vindo. Não. Parou. Eita. Hoje Epa. Você não manda aqui. Peraí. Hoje quem manda aqui é a mulher da tua casa. Peraí, mas isso é sempre. Oh, wait. Galera, estou aqui, eu e Ira, num momento especial desse podcast Ficha do Jogador, um podcast de entrevistas com personalidades do board game brasileiro, certo? Certo. Temos uma introdução um pouco diferente, porque o nosso convidado especial de hoje é... Eu. Ilustríssimo Zabuzeta. Ô, Zé. Host. Não. Não, vamos lá, vamos parar com isso aí. Isso é bullying. Bom, estamos aqui começando esse primeiro episódio de dossiê da equipe Jogatina BG. Pra que vocês conheçam um pouco mais da gente e também por pedidos do público, porque todo mundo queria que o Zabuzeta aparecesse nesse podcast de Ficha do Jogador. Antes de mais nada, o Ira vai dar uns recadinhos aqui pra gente. Exatamente. Então, como de praxe, né, já que o André não está aqui, vamos, pessoal, compartilhar o que vocês podem acessar do Jogatina BG. Nós temos o grupo do Telegram, onde muitas pessoas ficam conversando, batendo um papo muito divertido lá dentro sobre board games e outros assuntos. Temos o Telegram também de notícias, onde a equipe aqui fica atualizando sobre as notícias, Kickstarters, entre outros, atualidades do mundo board game. Temos a página do Facebook, onde você pode acompanhar o que é de lançamento nosso, podcasts e vídeos. Temos também a parte do Ludopedia, onde você pode acompanhar os feeds do podcast e do iTunes também. E em todas essas redes, vocês podem deixar seus comentários, feedbacks para nós aí. E por fim, agora também que a gente lançou esse ano, a gente tem o Padrim, que vocês podem acessar lá em www.padrim.com.br/jogatinabg para se associar e a nos ajudar aí a construir um conteúdo muito bom nesse ramo de board game, que é muito viciante e gostoso de estar com os amigos jogando. Isso aí! Vamos começar, então, com uma pergunta que já é de praxe. Você tá lendo aí as perguntas, por acaso? Não. Eu tô aqui tranquilo. Tá. Bom, o Zabuzeta sempre começa esse podcast com uma pergunta. Se você estivesse num RPG, como você seria? E não vale responder o Nilst, tá? Droga. Nem vem, é você, Zabuzeta. Não, olha só, eu sempre fui muito ladino, sabe? Personagem de stealth, elfo, tudo que for das sombras e matando furtivamente. E o Nilst foi até uma coisa engraçada, porque eu queria sair desse clichê que eu sempre usei. Eu sempre usei em todos os RPGs anteriormente, ladino, elfo, o cara mais dark possível, sabe? É, metal farofa, 13 anos. Darkzeira. Darkzeira, sabe? O cara solitário, solitário. Quieto, né? O Ira sabe porque ele mestrou várias coisas que eu já. Sempre fui personagem assim. E pra mim, se eu fosse considerar, com certeza colocaria ali um elfo ladino, assim. Depois que eu descobri ladino, nossa, e a vida que mudou. E o que desse elfo ladino você destacaria como habilidade especial? Eu acho que é a questão de... Não é necessariamente deception, né? Enganação, mas a questão de furtividade, assim. De ser... De usar a sabedoria, a inteligência, assim, de formas que você usa a percepção das pessoas pra você se esconder. Tá, mas peraí. Você tem mais de 1,90 de altura. Não. O personagem, não tô falando eu. Não, mas é você e um RPG. Que? Você tá falando que agora uma pessoa de 1,90 não pode se esconder? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que, por exemplo, você como pessoa, você anda muito rápido. Certo. Você seria assim como o Ladino? Cara, eu não sei. Porque é difícil. Pensa bem, pensa comigo, assim. Tipo assim, ó. Transfere você pra uma ficha de RPG. Tá, se for pensar assim, no jeito que eu sou, provavelmente eu seria, sei lá, um arqueiro, porque eu usaria muito a questão de agilidade. Talvez faria mais sentido. Cálculo de distância, isso, né? Eu usaria muito isso. Você tem isso bem? A Jessica anda comigo e fala, vamos atravessar aqui, já dá tempo aqui pra fazer as vamos coisas. Vamos que dá tempo do cara chegar e a gente não morre. Tipo, gente, como é que você calculou tudo isso tão rápido? Mas, essencialmente, o que eu gostaria é ladino, mas se eu fosse transpor hoje que eu sou, seria provavelmente um arqueiro, seria um fighter com duas espadas... Tipo um guerreiro, só que ágil, isso, assim. Seria uma coisa assim, um dançarino das lâminas, sabe? É um ladino guerreiro. Tipo um adoro, eu adoro misturar classe. Sim. E você? Eu não, eu prefiro mais ser direto ao ponto, é sabe? É o da raiz, assim. Você raiz. É raiz, né, Nutella? Bom saber. Bom, tem uma pergunta aqui que o Daniel Caires do Rio mandou, que eu acho que é pertinente de todo mundo. Todo mundo quer saber de onde saiu o Zabuzeta. Ai, caraca. Olha, bom, não pode mentir, porque eu tava junto nessa época, hein? Bom, Zabuza veio de uma questão que eu e o Iha, a gente participava de um grupo de... Não me envolve no meio, você, cara. Bom, você tá no podcast, vai sobrar pra todo mundo mas aqui. Mas é que assim, eu e o Iha, a gente fez cosplay. E meu primeiro cosplay, eu tinha decidido, entre os amigos, se ia fazer um cosplay de Samurai X, que ia ser o Sanosuke, ou seria o Zabuza do Naruto. E daí eu fiz o Zabuza, e na verdade meu apelido antes disso era tipo André, era no condomínio lá onde a gente morava, né? Calma aí, você chama André? É isso. Meu nome é André Luiz Pinto, olha só, que maravilha. Você sempre enfatiza o seu sobrenome? Vai ter tudo piu, piu, piu. Mas era isso. E quando a gente fez o cosplay, o Iha tava lá de um cosplay de Dark. Na verdade, não era cosplay. Não era cosplay, realmente. Era o Iha, ele usava. Ele era tipo gótico. Alter ego do Iha. Isso. Todo mundo deixou de me conhecer como André, como outro apelido que eu tinha, e me conheceu pelo cosplay que eu fiz. Isso. E ficou. A questão de Zabuza pra Zabuzeta veio que assim, eu jogava muito Team Fortress, jogo de computador, e eu jogava muito com o pessoal do Nowloading, que era um podcast de videogame no geral, e eles jogavam num servidor, e resolveram colocar nomes puxando pro espanhol. É o Marion, é o Picasseta, enfim, várias coisas assim. É o quê? Não sei. Eu não sei evitar, o que eu falo. Né? Evitar. Eu vou bipar isso aqui. Mas a questão é que eu não sabia, eu falava, cara, todo mundo me conhece como Zabuza, eu era Zabuza GXB, porque era o grupo X-Blade que a gente participava. E daí eu falei, é o Zabuzon, não vai ficar legal. Ah... Tinha aí, ficado legal, não, cara. Então, agora eu acho que ficou legal, mas na época eu não achei. Aí eu falei, então vai ser El... porque agora você tem bigode. Isso, e agora o Zabuzon, você tem que ter um bigode, entendeu? Cara, mas na época eu falei assim, então vai ser El Zabuzeta, do artigo do espanhol, entendeu? Uh-huh. E daí foi de El Zabuzeta pra Zabuzeta. Foi isso. Pra quem? Pra quê? Zabuzeta. É um problema. Todo mundo pergunta por que eu te chamo de André, mas isso. É simplesmente porque eu travo quando eu vou falar seu... Ó, então, eu vou dar dica aqui pra galera. Quer me chamar? Chama de Zabs, o meu amigo Juninho. Zabs. Zabs. Zabu ou Zabuza? Zabu é legal. Se você tem complicação de me chamar meu nome, ou pro pessoal que é do Rio, do Rio não, de São Paulo, que gosta de falar tudo, a primeira sílaba é... Do Zá? Zá, né? O Zá. Chama o Zá. O Zá. Samopi. Bom, próxima pergunta é uma que eu achei legal fazer você contar isso. O Thiago Domingues, lá de Mariporã, ele quer saber o que você faz no seu trabalho de dia. Porque de noite a gente já sabe que você é o editor de podcasts. E de dia, o que você faz? Eu trabalho como servidor público na UFPR. Eu cuido da parte de... O que está rindo? O Iha não consegue segurar riso aqui, galera. Eu trabalho na parte... Eu sou chefe da parte de patrimônio da UFPR. Olha, ele tá até travando, porque ele não consegue falar o que ele faz. Tempo livre? Tempo livre? Ninguém precisa saber que você usa parte do seu tempo não livre? Não, eu faço meu trabalho na entrega. Não tem nada pendente. Pode chegar lá e verificar. Então, galera, é porque segundo o Iha, o André, o Zabuz, ele só trabalha 4 horas por dia, entendeu? Caraca, eu nunca ouvi tanto isso na viagem de São Paulo pra Curitiba. Mas tá tudo entregue lá, eu passo rápido, então é isso. Oh, o senhor André faz um bom serviço, não vou negar. Não, eu de acho que... De todas as maneiras. Eita. Eu vou ficar quieta. Bom, próxima pergunta ainda é sobre você como André. Uhum. Antes do Zabuza. O Moita lá de Floripa, ele quer saber qual é o seu estilo musical e banda favorita. Cara, não tem como não falar Metallica, mas o estilo que eles começaram lá com thrash metal não é tanto o meu estilo. Assim, acho que o que eu curto mais é no metal, porque é mais um... Não é o vocal gutural, mas é um vocal bem forçado, assim. E muitas bandas, assim, que eu curto hoje em dia, tipo Disturbed, tem muito disso. Até mesmo, isso tem muito Limp Park, Limp Bizkit, então eu acho que realmente fica nesse critério, assim, de no metal, mas minha banda favorita ainda é Metallica, porque eu comprei todos os CDs na época, escutei muita coisa. Você tá lá no metal 90, 2000... É, porque assim, quando eu tive o meu primeiro dinheiro pra comprar minhas coisas, meu primeiro CD que eu comprei foi o Americana do Offspring, que eu adoro aquele CD. Esse CD muito é bom. E daí eu comprei o Reload, que é um álbum que muita gente não gosta do Metallica, mas pra mim é um dos que eu gosto bastante. Então foi dali que eu comecei e migrei pra conhecer toda a banda. É, aproveitando essa parte parte de música tua, eu sempre quis saber como é que você consegue puxar vários tipos de música boas e colocar no podcast. O que eu fiz, se a galera percebe, no podcast, eu coloco muita música remixada de videogame. Uhum. Porque não é aquela música 8 bits que tem aquela batida de sintetizador e tal. O que eu faço é colocar uma música que integre ao tema. Então, por exemplo, no último podcast que vai lançar essa semana, o 52, quando o Snake vai falar de um jogo militar, eu coloco uma música militar. Vou lá no Battlefield, eu escuto as musiquinhas. Então eu vejo músicas impactantes. Eu nunca vou usar aquela música meio incidental. Eu gosto de músicas que fazem sentido na hora de começar e na hora de subir quando acaba o assunto. Uhum. E dá pra ver que sua referência vem bastante de videogame, né? Sim. Por quê? A minha referência é o atual site de jogabilidade, que antigamente o André lá, o Majin, ele fazia os podcasts do Nowloading de Soundscore. Então eu descobri um site de remix de videogame chamado OC Remix. Que tem como? OC Remix. OC Remix. Entendeu? Certo. E esse site tem remix desde pianinho até remix de metal das músicas de videogame, que ficam muito legais. Então eu uso assim. Depois eu vou descobrindo outro, por exemplo, as músicas que eu uso no News, eu uso música que é do jogo Ace Attorney, do Phoenix Wright. Uh-huh. Só que eu uso a versão jazz, entendeu? Que legal. Então por Sim. isso que eu coloco ali. Então quando é um tema assim, aí quando eu vou falar do Brasil, eu uso uma música que é do jogo Transistor, que é uma música de praia, assim, que tem uma batida bossa nova, assim, eu acho bem Sim, legal. Sim, legal. Então, vamos deixar o link aqui pra galera Sim. que tá a fim de descobrir esse mundo de remix de músicas de videogames, vai estar na descrição do post. Uhum. Bom, puxando um pouco pro lado de jogador de board games agora, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com jogos de tabuleiro modernos. Foi durante a Campus Party, eu até falei no podcast lá na primeira edição, mas pra galera que não escutou, foi numa Campus Party de 2011, que eu fui com o Excel, que participava do podcast aqui anteriormente, e lá o pessoal jogou Bang. A gente tava em 8 pessoas. Nossa, que caos. Só que Bang é pra 7 pessoas, né? Adivinha quem ficou de fora? Foi dali que eu joguei um jogo solo, assim, de aeroporto, enquanto a galera jogou Bang várias partidas. Quando eu voltei pra Curitiba, a primeira coisa que eu fiz foi comprar Bang, entendeu? E assim, foi um contato bem breve com o board game na Ludus, né, lá de São Paulo. Mas quando eu descobri o mundo de board game, assim, eu fui atrás de várias coisas. Então eu comprei o Catan, comprei o Bang. Entendi. Então meus primeiros contatos foram com esses jogos. Digamos que o primeiro jogo que você teve contato, você não jogou. Não. Caraca, foi beleza. Porque assim, eu vi a galera jogando, toda a parte dos papéis escondidos, assim, mas... Legal. Não tinha o suficiente, entendeu? Bom, e já pra meter o pé na porta, qual é o seu top 3 de jogos da vida? É complicado porque cada vez você conhece novos jogos, né? É, até mas, agora. Ó, o que eu joguei, obviamente eu vou colocar o Twilight Imperium. Tem que falar dele. Outro jogo que eu tenho que colocar é o Civilization, que é um Civilization assim, que tanto que a gente jogou e tanto que esse jogo é representativo pro nosso grupo, eu acho que ele vale a pena, assim. E talvez eu vou colocar até uma... É complicado falar porque tem muitos jogos que passaram pela minha coleção, assim. E o terceiro lugar fica nebuloso, mas se eu fosse colocar hoje, na minha mentalidade, eu colocaria Great Western Trail. O jogo é muito bom e o Renan jogou, eu tô fazendo propaganda pra ele toda hora. Então, tá difícil. E assim, cara, é um jogo que eu gostei demais, assim, da mecânica, da forma que ele roda, é um jogo muito bom. Já que tem o top 3 positivo, vamos colocar o top 3 negativo. O top que você considera, tanto de por ter algum fato que ocorreu que é muito ruim, ou o próprio jogo não, você não curtiu? Olha, nem vou citar o Quarteto do Inferno, né? Não. Esquiva. Assim, eu sei, tô esquivando eles. Top 3 jogos que você, pessoa, jogou ou não, não jogou gostei. E não gostou. Talvez 3 eu não consiga, mas 2 eu consigo. Obviamente eu não gosto muito do Munchkin, por causa da questão de ficar muito enrolado, a graça perder muito rápido. Sim. E o outro que eu joguei na casa do Rudit, que é um jogo assim que, acho que até é design nacional, mas não desceu pra mim, foi o Card Goblins. É um jogo também no estilo do Munchkin, de você tentar baixar umas coisas, a galera te atrapalhar e você ficar infinitamente nisso. Então, pra mim, não rodou, assim, eu acho que não desceu. E quase um jogo que o Kuiha tem, assim, que entrou na minha lista, assim, durante um tempo até, eu insisti em jogar, foi o Mercant Smarauder. Porque, assim, eu acho que foi na quarta vez que eu consegui degustar aquele jogo, isso. Mas foi assim, não quero jogar, mas vamos lá, vamos tentar. Aí, realmente, é um jogo muito bom, mas, assim, demorou pra descer. Só conhecendo um pouco melhor, e o Catan, você colocaria onde? Olha, o Catan, eu quero muito jogar ainda, então eu tenho vontade de jogar. O Catan, assim, eu coloco em jogos, assim, importantes pro hobby. Eu tenho vontade de jogar, mas não de jogar, ter sempre na mesma coleção. Porque ele já é um jogo baseado no que a gente tem hoje no mercado. Até você pode falar que ele é datado já, né? Isso. Por conta de mecânicas assim. Mas você não considera aquele trauma da casa do Rodit como negativo? Não, é assim. É porque negativo. O Rodit é troll. O Rodit é troll. Eu já falei várias vezes disso, mas só pra ilustrar pra galera. Foi um jogo assim que eu tava ganho e o Rodit falou assim, toma a mão inteira pro Iha sem considerar nada pra ele ganhar. Porque ele fez isso. Ele falou, não, ó Iha, joga aí e ganha ele no lugar. E era o Iha jogar um turno antes que eu, entendeu? Então por isso que foi um trauma. Não, eu fico feliz, pelo menos não traumatizado. traumatizou. Não, não, 100%. Pra mim, eu gosto bastante, assim, do Catan, mas não foi uma questão de trauma, assim. É só a gente conhecendo a peça. Índole do Rodite. A peça. A peça, que é o Rodite, a gente já, hoje eu já penso, assim, que é bem a cara dele que fazer isso, né? Uhum. Bom, eu queria puxar o que você falou agora de top 3 piores jogos. O Thiago Caires, ele perguntou qual o tema e mecânica que você menos suporta, tipo, que você odeia jogar. Eu acho que o Take That, parte, assim, de ferrar amiguinho só por ferrar, eu não gosto. Eu gosto, assim, quando tem objetivo de você ferrar, porque você tá se beneficiando a longo prazo, jogos estratégicos, assim, eu gosto de pensar dessa maneira, mas... E tema, eu acho... Putz, tema é complicado, porque tem temas que umas pessoas fazem bem, outras pessoas fazem mal. Eu não sei dizer. Não tem nenhum tema, assim, não. Que você, tipo... Ah, esse tema é bobo, não ligo muito pra ele. Não sei dizer. Entendi. É porque tem vários temas e tem várias aplicações, entendeu? É complicado. Certo. Às vezes você pode fazer um tema muito legal de algo que, às vezes, você achava tão bobo. Como por exemplo, a mecânica besta, fotossíntese, você vai falar... Ah, ok. Caraca, um jogo de árvore, você vai fazer o quê? E é um jogo mega legal, entendeu? Entendi. Tá, e puxando daí, o Moita e o Daniel Caire, eles também perguntaram qual é a mecânica favorita e o tema favorito. Cara, a mecânica favorita... O tema favorito, acho que, obviamente, tá aí, né? A civilização. Civilização. Eu gosto muito dessa questão de evoluir a sua civilização e tal. E questão de mecânica favorita também é uma questão bem difícil, porque cada mecânica tem uma aplicação, mas acho que uma mecânica que a gente sempre curte, assim, acho que é a mecânica de work placement, de alocação de trabalhadores. Uhum. Porque tem formas que é bem simples, você coloca e pronto, mas tem formas que você coloca assim e elas vão rodando de uma maneira bem interessante. Entendi. Então, já que você falou de civilização, o Luiz Paulo e o Moita também perguntaram como começou esse amor por jogos de civilização, onde vem? Foi de uma vez, assim, que eu tava morando com a minha mãe ainda, e o Xande chegou na janela, né, falou assim, vou comprar civilização, vou comprar pra você, vamos jogar aqui o jogo Civilization 5 e tal, e foi assim que ele comprou, que ele fez eu comprar. Foi assim, gritando na janela. Sim, gritando na janela, porque eu morava num térreo, então eles ficavam lá na janela, uhum. E foi justamente assim, só que daí o Xande ficou nisso de curtir civilização, e a gente fez ele comprar o jogo de civilização, o Civilization. E daí, conhecendo a civilização, aí explodiu a cabeça, assim, de caraca, quanta coisa. Aí eu fui atrás no BGG de buscar os jogos pra conhecer e tal. Então, por exemplo, o Nations eu conheci, curti. O 3D Ages, assim mesmo, eu tô curtindo muito a versão de celular e computador, né? Tem que é bem legal. O jogo em si mesmo não curto tanto por causa da demora. Então, mas eu fui atrás de várias coisas, assim. E é sempre uma surpresa de formas que são aplicadas e você vê jogos de civilização sendo feitos. Entendi. Bom, todo mundo tá curioso sobre a sua paixão com Twilight Imperium. Da onde vem? Como você conheceu o Twilight? O Twilight Imperium eu conheci, assim, quando eu fui pesquisar, obviamente, o top 10, porque quando você entra no hobby, você quer saber tudo que é os melhores jogos e você quer conhecer cada um deles. Depois de um longo tempo, você pode verificar que vários jogos que estão no topo você não quer conhecer porque necessariamente não vai te agradar. Uhum. Mas antigamente tudo me agradava. Daí, pesquisando, eu encontrei o Twilight Imperium lá na, sei lá, sétima colocação no ranking do BGG. Daí eu fui atrás de informação. Aí eu escutei o Ludocast deles falando, fui atrás de mais informação, conheci um vídeo excelente lá do pessoal que faz Learning Twilight Imperium terceira edição em 32 minutos, assim. Ah, você me passou esse vídeo já, assim, né? Uhum. É muito, muito legal. E daí, quando eu fui verificando o tema, a possibilidade, o jogo épico, foi assim que surgiu essa paixão. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar de Twilight Imperium, assim, eu falo com muito prazer, assim, porque é muito gostoso esse jogo. Por mais que eu joguei muito menos que eu gostaria, toda vez que eu joguei, sempre foi épico. Sempre foi, assim, tipo, muito, muito legal. Não você teve... diria que jogos épicos são os seus favoritos? Depende, porque tem jogo épico cooperativo que já não vai me agradar tanto. Por exemplo, Mansion of Madness deve ser um jogo, assim, muito épico. Porque se tem a questão dos Cthulhos e... Mas, assim, a forma que o Twilight Imperium tem de você ter vários tipos de caminhos, você pode ser tecnológico, você pode ser comerciante, você pode ser porradeiro, entendeu? A forma que você tem e como ocorre ter a fase política, que é uma coisa que tem o tema incrustado ali, eu acho que ele rende muita coisa épica toda hora, entendeu? Então, toda hora tem um fator importante, uma decisão importante a ser feita. E qual que é a sua raça favorita do Twilight? E por quê? Eu gosto do Emirantes de Rakan, que é os leões lá. Eu acho muito legal. O Snake adora eles também. E tem a... Eu sempre esqueço o nome da... Como eu joguei um pouco, né? Mas tem aquela raça que é os tecnológicos. Que, putz, agora eu não vou saber de cabeça. Mas eu tô falando, obviamente, do Twilight Imperium, terceira edição, o jogo base, tá? Eu não conheço as expansões, nem a civilização das expansões. Mas tem uma lá que você tem custos de tecnologia bem barato. Então, a forma que eu gosto de jogar com produção e com tecnologia é bem interessante. Uhum. Até falando sobre o jogo Civilização, sim, eu nunca sou o warmonger. Eu nunca consigo ser o cara porradeiro, entendeu? É muito difícil. Eu prefiro ser o cara expansionista. entendeu? Tipo, é difícil, por exemplo, o Civilization mesmo, o Sid Meier's de 2010, ele favorece muito se você é militar, se você faz uma corrida tecnológica. E as Sim. outras maneiras de você ganhar é um pouco mais difícil. Tá, então qual que é o seu jeito favorito de ganhar um jogo, por exemplo? Eu gosto de... Se você puder, sei lá, um jogo que tem todas as maneiras de ganhar, dominando o amigo, expandindo cidades, tecnologia, Eu gosto dinheiro. De espalhar influência. Espalhar influência, de Isso. você crescer. Isso veio do Age 2? Do Age 2. Porque eu já jogo muito Age 2 e eu gosto muito de crescer Isso. muito. Não de atacar. Eu cresço, depois que eu tô estabelecido, eu vou lá tentar garantir a vitória. Então eu faço muito isso até hoje nos board games. Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas Lima, lá de Minas, que eu acho que nós dois podemos responder meio juntos. Ele pergunta: Zabu, qual a feitiçaria... quer dizer, receita pra engajar a patroa na jogatina? Cara, primeiro foi o seguinte. A gente se conheceu, né? A gente já tem já a história falada, mas a gente se conheceu no final de semana em São Paulo, e nesse final de semana, se fosse depender disso, a gente estaria... Já... A gente nunca teria namorado. Exato, porque jogamos o Battlestar Galactica e Resistance. Que são os dois jogos que eu menos gosto de jogar. É, o Battlestar Galactica, eu fui Cylon, enquanto a Jéssica foi humana. Pra variar. Cylon Zeta, é verdade, ó, tem o apelido, galera, Cylon Zeta. É verdade. E quando a Jéssica jogou o Resistance, jogou, sei lá, umas 10 partidas, ela nunca foi... Eu sempre fui humana. E eu quase sempre fui da Resistência, da espião, entendeu? E a gente teve um azar tenebroso. Mas eu acho assim que depois que eu apresentei jogos Quarriors, apresentei Mice & Mice, apresentei então, joguinhos assim, é mais... É isso que eu ia falar. Eu acho que vai muito de você mostrar uma gama de jogos diferentes. Sim. Porque se você é um cara que curte muita competitividade, jogo de Take That, sei lá, pode ser que sua esposa não curta. É. Por exemplo, o André, ele é muito mais competitivo, ele é o cara das civilizações e tal. Eu sou o oposto. Eu curto jogos de campanha, eu gosto de Dungeon Crawler, jogos com história, cooperativos. Uhum. Então a gente tenta balancear, né? Eu jogo jogos de civilização com você e você compensa jogando jogos cooperativos Cara, comigo. Cara, é assim, eu acho que não é necessariamente não só com hobby, assim, mas eu acho que questão de relacionamento é tudo uma questão de concessões. Troca. É, é uma isso. troca. Você vai se divertir com a pessoa indo no cinema assistir um filme mesmo que você não curta, entendeu? Uhum. Você vai sair pra comer uma coisa diferente, você joga, você faz essas concessões. Eu acho que isso também deve existir no hobby, Sim, entendeu? É, você e a gente teve conhecer. Essa vantagem que eu te conheci, você tinha uma coleção com bastante jogos diferentes, Sim. né? E dali a gente foi filtrando. Moldando, é, né? O que você gosta, o que eu gosto. E então eu acho que o negócio é mais você descobrir que tipo de jogo sua esposa, sua namorada curte, se vale pra todo mundo. Hoje eu penso assim, eu penso em comprar jogos que eu sei que você vai gostar, ou até mesmo jogos que a equipe do Jogatina vai curtir, entendeu? Então eu compro jogos assim, tipo, intercalo. Esse, Sim. O próximo jogo que eu vou comprar vai ser pra equipe. Agora o jogo vai ser mais que a Jéssica vai curtir. Então eu vou intercalando, assim. Uhum. Até porque tem jogo pra todos os gostos Exato. Hoje em dia, né? É tipo um até... hobby muito democrático. Você pode jogar com criança, até pessoas idosas, até pessoas muito competitivas, até pessoas Eu acho que depois que você quebra a barreira de, board game é coisa de nerd, board game é chato, tá demorado. Depois que você quebrou esse estigma, tem muita coisa que você pode testar. Você pode levar ela em Não, lugares então mesmo que jogando tem em casa. Games. A gente pode... vamos fazer assim, uma terça-feira à noite. Uma vamos... coisa que eu e os Alves a gente fez no começo, assim, é a gente testava pelo Tabletop Simulator, Sim. né? Porque a gente, obviamente, não tem dinheiro pra comprar todos os jogos que a gente gostaria Vontade de jogar. Tenho. Vontade tem e dinheiro, falta de espaço também. Então, às vezes, vale a pena. Se ela já é uma pessoa ali que joga no computador e não, tal... Hoje a gente Você tá fazendo isso com, indo na Fanbox aqui, que a gente descobriu sim, uma fonte, sim. uma mina de ouro pra board games, pra nós, né? Pra gente conhecer vários jogos diferentes e poder falar aqui no podcast. E isso pra nós tem sido bem legal. E eu acho que isso vale também pra qualquer pessoa que você tá tentando trazer pro hobby, né? Não, sim, só, não a só a sua parceira, parceiro, mas fica aí a dica. O Thiago Alves, lá de Avará, de São Paulo, ele quer saber qual é o seu designer favorito. Você tem um? Quem eu é? Eu tenho. É o Corey Kuniska, que é da Fantasy Flight. Ele é responsável por muitas implementações legais do Twilight Imperium na terceira edição. Ele não fez necessariamente o jogo base da terceira edição, mas muito que foi migrado pra quarta edição foi por culpa dele, assim, digamos assim. Ele é o designer-chefe lá hoje, né? Tem mão dele no Battlestar Galactica, tem muito dele também no Descent, tem muito dele em jogos, assim, da Fantasy Flight bem legais. E eu gosto muito da forma que ele pensa, assim, como ele implementa tema, com mecânica. Então você pode ver, até achar umas coisas interessantes, achar até mesmo o Rune Wars tem mãozinha dele ali um pouquinho, né? Então, você pode ver certinho. Mas se eu fosse considerar um atual, o Alexander Pfeister, né? Do Mombasa e do Great Western Trail. show também. Bom, vamos um pouco pra parte especulativa desse podcast. Desconsiderando, o Guilherme de Itamandará aqui, ele pergunta. Desconsiderando que a premissa do BG é deixar as pessoas mais próximas, por ser um game físico, qual board game você gostaria que fosse digital? E por quê? Eu já tenho resposta porque eu descobri isso essa semana. Porque lançou o Through the Ages, que é o jogo de civilização, que a forma de você jogar é muito pesarosa. É um jogo legal, assim, mas demora muito. E no aplicativo, a implementação que o próprio designer do jogo fez, ficou muito legal. E você joga partidas, assim, que na mesa demoraria 5, 6 horas. E no modo ali, você joga de 45 a 1 hora e 20, assim. E a forma que foi implementada é minha resposta ideal, cara. É um jogo ideal pro aplicativo. É isso, não tem outra resposta. Mas que jogo é esse? Through the Ages. Não, mas tipo, outro jogo. Outro jogo? Que não existe digital. Ah, o jogo que não existe. É um jogo que não existe, que você gostaria que fosse digital. Eu acho que ele tá perguntando isso, é o Guilherme Stank, né? Eu acho que ele tá falando isso por conta do Poshock Explosion que ele jogou, e ele implementa facilmente pra um aplicativo. Sabe o que eu achei que você ia responder? Eclipse. Mas porque Eclipse o setup... Tem. Ah, ele tem? Já. É isso. Porque jogos que tem setup demorado, ou que eles têm uma burocracia na hora de desenvolver o jogo, eu acho que são ideais pra virar digital. Aproveitando então, já que você citou de Civilization, você acha que Civilization seria interessante digital? O 2010? Não, porque eu acho que se você vai jogar Civilization, você vai jogar Civilization, o jogo, não o tabuleiro. Porque eu acho que a experiência do tabuleiro é uma forma reduzida, e eu acho que a forma que ele tem ali, se você quisesse implementar pro jogo computador, eu acho que nem gastaria tanto tempo nisso e já jogava Civilization 5, que é um excelente jogo, do que jogar o jogo de tabuleiro em si. Quando você pensa em jogo de computador, você tem muita automatização das ações. E quando você pensa transpor um jogo de computador para um jogo de tabuleiro, você tem que fazer algumas concessões e até simplificações para que seja fluido, para não seja muito burocrático. Isso. Você fazer movimentação de peça, entendeu? De peça. A cada turno você vai ter que fazer um upkeep gigantesco. Então, eu acho que ele não implementaria bem. Entendi. Legal, concordo. Bom, o Bruno Damo, ele propôs o oposto, mais ou menos. Se você pudesse escolher qualquer franquia para virar board game, qual seria e qual seria a mecânica dela? Qualquer franquia. Putz, não vale Battlestar Galactica, que já existe. Já existe, eu pensei nisso. Eu acho que talvez um jogo, não é necessariamente o meu favorito, mas assim, o que vem à mente é um jogo de solução de casos, de mistérios, de Gravity Falls, aquele jogo, aquele desenho da Disney. Cara, se fosse cooperativo, uma questão de dedução, assim, de pesquisa e teorias, eu acho que funcionaria muito bem num jogo de cartas, assim, de investigação, e eu acho que seria bem legal, porque a ilustração é muito legal e o desenho também recomendo. Já que você tá falando em transformar, né, criação de board game, conhecendo um pouco mais você, conhecendo que você é formado em física, como você criaria um board game de física? Tá querendo me matar, né? Sim. Aproveita que tá inspirado, porque a gente acabou de gravar o Board Lab. Exato. Opa, spoiler! Cara, física é complicado, mas eu pensaria num jogo de circuitos elétricos, que daí você vai montando combinações de cartas e você vai tentando acender lâmpadas, assim, talvez seja a questão. Porque, assim, pensar em cinemática, pensar em... Espelhos. Espelhos seria legal. Legal. Espelhos, tem um jogo de espelhos físicos, assim, tem um jogo que recentemente saiu no Kickstarter, que é subatômico, que você vai montando moléculas e átomos. Então, você pode fazer várias maneiras, mas eu acho que isso gravitacional também pode fazer uma coisa mas assim. Mas qual que é a sua parte favorita da física? Eu entrei na física por conta de duas coisas. Conta. Uma foi ótica e a outra foi acústica. E acústica eu não tive aula de acústica. Nossa. Não, porque assim, contando até um side story aqui, é que o que aconteceu foi que o professor de física 2, que envolveria acústica e gravitacional e tal, e termodinâmica, ele contava mais historinha na sala do que te ensinava sobre aquilo. Ah, eu já tive um professor. Então, assim, eu não aprendi nada de termodinâmica, eu não aprendi nada de gravitacional, mas gravitacional se aprende um pouco na física 1 e na física moderna e outras coisas assim, e nem aprendi nada de acústica. Eu só lembrava dos meus professores de cursinho falando, ah, que tem um harmônico tal, que você assopra aqui, você tem as ondinhas. E eu entrei no curso por conta disso, né? Então, talvez, seria complicado aplicar acústica, mas ótica, questão de espelhos côncavos, convexos e outras, até mesmo de fração de luz, dá pra pensar uma coisa assim, legal. Ah, bacana. Dá pra fazer, tipo, um jogo Prisma do Pink Floyd? Olha, na real dá, né? E aproveitando também, fechando aí a parte de bate-papo de board games aí com você, eu queria conhecer, teve algum caos aí, alguma história interessante que você poderia trazer aí pra gente do board game, você jogando board game? Eu acho que tem algumas histórias aqui. Eu posso contar uma mais recente, né? Eu vou contar algumas aqui. Não, mas manda, a divertido. Mais recente foi o seguinte, a gente tava no Diversion Offline, era um domingo, e a gente tinha almoçado. Ah, a gente almoçado. Vai começar já pela pior. Pela pior, não tão pior, sim. Por essa aí pela mais nojenta. E a Jéssica levou a gente lá na cantina do Piero, né? Piero. Piero. Ele sempre falou um R, não sei porquê. E aí eu comi uma coisa de quatro queijos, assim, e me fez muito mal. E eu sentei na mesa pra jogar o India Summer lá no stand da Ludafy. Aí eu falei, galera, vou ter que ir no banheiro. Aí eu voltei no banheiro, fiquei um tempo lá e voltei. Acho que dá pra jogar. Galera, vou ter que ir no banheiro de novo. Então, eu quis muito jogar o India Summer e realmente foi um dia, assim, muito triste. Você jogou, tipo, uma rodada. Eu joguei uma rodada. Eu nunca mais voltou pra jogar. Então, a gente se olhou assim, tava eu, o Fábio e o Iha, a gente se olhou. Vamos jogar sem ele? Vamos. É. Eu acho que o caso do Catan também foi interessante. E a outra coisa, até do jogo Civilização, tava jogando eu, o Rod e o Xande. Então, quem não sabe, o Rod e o Xande tem uma rixa assim. Eu nunca vi uma rixa tão rixada, digamos assim, né? De tão violenta entre os dois. E era um jogo que, assim, o Civilization, a gente jogou tantas vezes até aprender a jogar certo hoje em dia. Mas tinha uma ficha de primeiro jogador que deveria rodar. Então, se a pessoa tivesse... E a gente não rodava. Então, a pessoa que pegava aquela ficha e a gente sorteava, era a pessoa mais sortuda, porque ela ia fazer tudo antes. Inclusive, ganhar o jogo antes, entendeu? Se tivesse uma corrida. Foi aí que vocês perceberam que tava errado. Não, foi... A gente começou a verificar, a ler lá. Era uma coisa tão simples e a gente passou batido. E eu ia ganhar no próximo turno. E o Xande foi lá e ganhou porque ele tinha essa ficha maldita que ele... a gente não passava. Eu lembrei um caos que também envolvia Rod, Xande e você. O Rod, Xande vai estar sempre. Lembra daquele Distant? Primeiro Distant que você foi Overlord? Sim. Nossa, cara, é verdade. Porque... O Xande começou a jogar do seu lado contra a gente que era os heróis. Nossa, cara, eu acho, assim, ó, os casos também, tem vários casos, assim, tem o caso do nosso amigo Will, jogando o jogo do Ir, né, o Game of Thrones, que ele ficou tão puto com uma ação do Rod, pode ver que o Rod tá em todas. E ele ficou tão puto que ele mostrou a bunda aí e falou assim, você quer me ferrar? Vem aqui agora, porque você não tem... aqui agora. Cara, ele falou tanto palavrão aquela vez, eu nunca vi alguém tão puto. Pra vocês verem, Game of Thrones é muito bom. É, eu tô saudade de jogar. Cara, assim, tem vários casos, assim, a gente tem um grupo que é bem complicado, a gente... Eu até tenho medo treteiro. De... Não, eu até tenho medo de trazer gente de fora, porque a gente tem medo de apresentar essa galera, assim, de, tipo, a galera do Magalhães, tipo, tô jogando coisas idiotas aqui. O que tá acontecendo aqui? Tem um negócio que eu queria saber. É verdade essa história de que você compra jogo e nunca ganha? Cara, virou um apelidinho. Mito. Virou apelidinho, assim, de compra jogo e nunca ganha, porque realmente, eu acho assim, existe a maldição de quem tá ensinando. Assim, no caso do Ir, não nem considero isso, mas vamos supor, quando você tá ensinando, você quer mostrar muitas possibilidades das pessoas pra as pessoas ficarem mais familiarizadas, aprender sobre o jogo. Então você deixa de jogar pra que as pessoas fiquem confortáveis jogando. Então ficou esse estigma, porque eu ensinava, as pessoas curtiam o jogo, jogavam e ganhavam, e o Rod ficava lá, comprou, mas não ganha de novo, comprou, mas não ganha, né? Então virou esse estigma, porque durante muito tempo eu comprei muitos jogos e aprendi muitos jogos. Então ficou esse estigma de eu comprar o jogo e não ganhar, entendeu? Porque eu acho justo. Ah, eu vou comprar um jogo e vou ganhar aqui. Aí fica tipo, ah, você comprou o jogo só pra ganhar. Então eu não curti essa ideia. Então por isso. Você quer dizer que é de propósito? Não, não é de propósito. Acontece naturalmente. Vamos dizer, você começa a prestar atenção nos outros jogadores pra enturmar todos eles no jogo. Sim. Que teu jogo fica atrás. Você não, entrega o jogo pra eles. Eu jogo ali, vou apresentando, porque assim, eu acredito que na mentalidade do Iha, que o Iha, assim, quem não conhece, o Iha é o nosso campeão aqui do Jogatina VG. Porque ele é o cara que joga o jogo dele e joga o jogo dos outros. Porque ele olha todas as possibilidades de todas as pessoas pra poder ganhar. Fala assim, se eu pegar essa carta aqui, ele vai pegar aquela carta, aí a Jéssica vai pegar essa carta, então eu não vou pegar essa carta. Então eu vou pegar outra carta aqui, que o Xande pega essa aqui, aí vai ferrar isso aqui. Então ele vai pensando nas possibilidades. E eu sei que ele lê um pouco e já, quando ele lê as regras, ele já vai pensando em estratégia na cabeça, isso. Certo? Uhum. E eu não tenho muito essa mentalidade. Eu gosto de aprender estratégia jogando, do que já calculando as possibilidades no jogo. Cara, eu acho que foi bacana esse primeiro bloco aí, gostei bastante dessa troca de ideias, mas a gente precisa também brincar um pouco de Maria Gabriela, como que era? Tu enrolou a língua aqui, mas acho que vale a parte da brincadeira do jogo rápido, não vale, Jéssica? Bora. Então vamos lá, primeira, board game ou videogame? Board game. Board game? Porra. Ficção científica ou fantasia? Ficção científica. Pudim ou paçoca? Pudim. Battlestar Galactica ou Breaking Bad? Battlestar Galactica. Pizza ou sanduíche? Sanduíche. Sofá sanduíche. Ou cama? Cama. Cama. Agora essa vai ser difícil, hein? Bem difícil. Pense bem, hein? Pense com carinho. Will ou Jéssica? Oh, nossa! Ele ficou até roxo. É claro que é a Jéssica, né? Mas o Will tá ali no fundo do coração. Nossa, o Will vai me bater depois dessa. E o Will não é pequeno. Não, o Will é um amigo nosso em comum, mas assim, existe todo um bromance, né? É porque assim, você já morou com o Will, né? Isso. Então quando eu vim morar aqui, o Will falou, eu já estive no seu lugar, eu já fui casado com os Abus. E vamos pro próximo bloco, que é o Tô pegando a mania dos avos aqui, eu convivendo já demais com ele. Vamos para o bloco da parte do desenvolvimento de conteúdo. Eu quero puxar aí e eu quero iniciar com a pergunta do Thiago Domingues. Como foi seu primeiro contato com a mídia podcast e quando resolveu se tornar um podcaster? Voltando lá pra 2008, 2009, eu conheci o Nerdcast e daí eu fui apresentado também ao Nowloading, que é um dos podcasts que eu já citei aqui anteriormente. Daí eu falei, caraca, é uma mídia assim, porque eu conheci, na verdade foi em 2009 que eu conheci, foi bem depois que eu terminei a faculdade, então eu fiquei muito triste de não ter conhecido isso durante a faculdade, porque eu demorava muito tempo da faculdade até em casa de ônibus, levava quase 2 horas de madrugada, tipo, 11h30 da noite, chegava, sei lá, meia-noite em casa, e eu não, só escutava aquele MP3 velhinho, assim, de sabe aquele que parece um pendrive, assim, e eu fiquei muito triste de não ter conhecido, mas quando eu conheci, eu viciei, assim, total, então é a mídia, a Jéssica sabe que, hoje em dia, eu vou lavar louça, já boto o foninho ali, vou arrumar a casa, já boto o foninho, qualquer coisa que eu não faça aqui, não precisa de atenção 100%, eu vou fazer com podcast. Eu vou buscar a Jéssica ali, eu coloco um podcast no celular, tocando no carro, eu vou lavar louça, vou fazer qualquer coisa, arrumar a casa, botar roupa pra lavar, é podcast. Eu vou no mercado? Podcast, cara. Então, eu tenho um vício gigantesco em podcast, então é a minha mídia favorita e por isso que eu produzo muito até hoje. E quando que você resolveu então se tornar? Durante aquela ideia daquele grupo de... Grupo X-Blade, né, que a gente fazia lá, de eventos de cultura japonesa, a gente resolveu montar um blog de conteúdo, assim, que a gente queria fazer sobre cultura japonesa e saiu um sub-blog lá, que era a Meloa X, de videogame, que o Rodit até liderava na época. E quando surgiu isso, eu falei, cara, tá aí, vou fazer um podcast de videogame. E daí surgiu o Game Track, que era um podcast sobre músicas de videogame. Ele existiu até ano retrasado, onde eu fundi ele com outro amigo meu e virou o Beat Studio Amp. E ele, desde 2009 até agora, eu venho editando podcast. É claro, se você escutar os meus primeiros podcasts, as primeiras captações, cara, eu não recomendo. Eu acho que o primeiro podcast que eu recomendo, que eu criei, foi um que eu gravei sobre Tony Hawk, que a gravação foi uma... assim, desculpa o palavrão. Mas quando eu editei e eu entreguei, a galera ficou assim, caraca, o que você fez que a gente gravou não era a mesma coisa que você entregou, entendeu? Bacana. Daí eu descobri que podcast não é só simplesmente gravar e lançar. Eu descobri a toda a magia da edição, né? Essa magia da edição que dá pra fazer. Eu até cito, eu faço free lá pro pessoal do podcast, e teve um podcast que um dos nossos ouvintes aqui do Jogatina BG, que é o Wilson, participou, e o áudio dele estourou. E eu tive que tirar todo o áudio dele, então eu consegui fazer um podcast de 4 pessoas, eu fiz um podcast de 3 pessoas, sem citar ele na conversa. Então tem um podcast, uhum, que eu entreguei sem que ele tava no podcast. Quem escuta não sabia que ele tava lá. Porque teve uma complicação assim, por conta do áudio dele lá, que realmente não tive como resolver. E assim, hoje, tudo que eu aprendi muito ao longo do tempo, assim, na Campus Party, quando eu fui, vendo vídeo online, estudando sobre. Então, uhum, por isso que o que eu entrego hoje é bem diferente do que eu entregava antes. Bem, nós do Jogatina BG aqui ficamos bem felizes com esse teu avanço aí, o teu totalmente empenho, né, pra tá, uhum, puxando isso. Acho que é bem bacana. A galera não tem noção, né, de quanto tempo que eu levo pra editar, por exemplo, esse podcast, sei lá, atualmente tá com 40 minutos, vai ficar com 1 hora e uma faixa única, eu vou editar lá no 3, 4, 5 horas. Hoje eu edito bem mais rápido isso. Aí quando eu gravo que em multifaixa, cada um tem sua faixa, vai ficar melhor qualidade, leva o triplo do tempo pra fazer as coisas, entendeu? Então eu aprendi muita coisa sobre isso e como editar com qualidade. Então esse, até mesmo assim, tipo, hoje eu penso, 2009, quando eu comecei em podcast, eu não pensava que eu ia trabalhar, tipo, fazer um segundo trabalho com podcast e ganhar dinheiro com isso. E eu ganhei, entendeu? Fazendo freela, fazendo as outras coisas. E pra mim isso é muito gratificante. É uma subprofissão, assim, que eu sempre quis, assim, falei. E quando ganha dinheiro com coisas que você gosta, é uma diferente. Coisa muito diferente, uhum, né? Não necessariamente assim, o que eu faço na UFPR é uma coisa que eu não curti. Eu queria fazer, realmente. Mas não é uma coisa tão gratificante igual o podcast que você vê, sim, tipo, uma magia girando e entregando. Uhum. E aproveitando que você comentou, como você escuta muito podcast, né? Existe algum podcast que você serviu como base pra hoje, surgimento do Jogatina BG? O Jogatina BG, ele surgiu... Eu vou dar umas referências, né? O Jogatina BG, ele surgiu com a vontade de falar de board game, porque, quem não sabe, o Jogatina BG existiu por conta da Jéssica insistir. Na época do meu blog, antigo blog de videogame, que era o Level Mais, eu falava sobre board game, mas não tinha atenção devida. E a Jéssica falou, cara, o blog já tava morrendo, falou, encerra e cria uma nova ideia. E a gente criou a ideia do Jogatina BG de fazer um podcast. E podcast não é difícil fazer. Se você tem dedicação, você cuida e grava com qualidade, você se preocupa em gravar um ambiente silencioso com um equipamento bom, você tem um podcast fácil, entendeu? E as inspirações do Jogatina em si, nem tanto, mas o Ficha do Jogador mesmo é uma inspiração do podcast lá do Jogabilidade, que é um dos podcasts favoritos que eu tenho, eu apoio eles no Padrim e tal. Eles têm um podcast de entrevistas chamado, que não existe mais, só durou um tempo lá, que era o Construindo Mundos, que era com desenvolvedores da indústria de videogame. Então, falou, por que não fazer isso com a galera que é dentro do hobby, não só desenvolvedores? desenvolvedores. Todo mundo, produtor de conteúdo, então por isso que surgiu essa ideia. E o Nils também não tem muita inspiração, foi a questão de sair vomitando ideia, e daí foi surgindo o Nils mesmo. O Board Lab, que a gente faz no Jogatina, ele é uma ideia que eu peguei de referência de um podcast do Level Mais, meu antigo blog, que a gente fazia isso com videogame, só que daí era mais dramatizado do que isso. Quis aplicar também pra board game, então tem muitas inspirações. Mas eu cito hoje o pessoal do Escriba Café, que faz um podcast muito bom, o pessoal do Secret Cabal, que eu adoro, eu gosto muito do jeito que eles abordam. Se apresentei pro Irro, o Irro também curte. Sim. O pessoal do Jogabilidade, que eu cito aqui várias vezes. Então, podcast em si tem muitas referências. Eu posso passar o tempo aqui indicando muita coisa pra vários gostos, entendeu? Você comentou agora que um dos motivos, né, foi a Jéssica ter te tirado ali do Level Mais, correto? E ter te focado. Não que ela destruiu o Level Mais, já tava já água abaixo, sabe? Uhum. Segundo o Snake, eu destruí. Mas vocês focaram agora no negócio que, no meu ver, tá melhor. Sendo sincero, tá muito melhor do que era o Level Mais. Sim, porque assim, a gente tem a plataforma do Ludopedia, que centraliza tudo. Uhum. Videogame, você vai procurar videogame hoje em dia, você vai cair em muitos sites grandes. IGN, GameSpot, vai cair várias assim. E quando você procura de board game, você cai no lugar certo. Então, quando eu produzia podcast de música e videogame, a gente tinha 100 downloads, 150, 200 assim no máximo. E quando a gente viu o resultado dos podcasts que a gente tem no Jogatina BG, foi cada vez mais um combustível pra continuar, entendeu? Uhum. Porque eu fazia muito podcast, mesmo sem feedback. Tantos podcasts, fiz uns 4, 5, até alguém mandar um comentário. Hoje em dia a gente tem comentário em todos os podcasts. Isso pra mim e pra nós da equipe, assim, é muito legal. Sim. Ver que tem um feedback, a galera curte o que a gente faz e nos apoia no Padrim, assim, eu acho incrível, sabe? Como que isso funciona. Eu acho que dá até pra deixar a dica aqui, que foi o argumento que eu usei pra você, né? Porque videogame é um mercado que tá muito saturado. Tá. Isso é visível. Até na época, eu lembro que eu te perguntei, meu, fala três grandes criadores de conteúdo de board game no Brasil. Acho que tinha um, dois, no máximo. Tinha um, dois, assim, que a gente conhecia. Hoje quando em dia, claro, começou, tem bem mais, né? Sim, pois é. E ali a gente vê a abertura de espaço. E agora tá cada vez mais isso... O próprio YouTube fala isso. O momento agora é dos nichos. Board game é um nicho, videogame não é mais um nicho. Gêneros de videogame são nicho. Sim, por exemplo, a galera que faz vídeos de Fortnite, vídeos de jogo específico. Então, é muita informação, né, hoje. É. Exatamente. Não dá pra você fazer um negócio que tenta atingir todo mundo, você não vai conseguir. Então até eu acho que dá pra deixar uma dica aqui pra quem quer começar a criar conteúdo, foca num nicho. Se você é o cara dos board games de civilização, tipo Zabuza, cria um podcast, um YouTube sobre board games de civilização, sabe? Começa dali, porque pra expandir depois fica muito mais fácil do que pra reduzir, entendeu? Eu acho que muita gente mesmo que tá criando coisa hoje em dia já meio que sente isso pro board game, porque tem muitos canais que foram surgindo. Sim, hoje em dia tá então, começando a saturar. Fazer, né, o diferencial é o principal, assim, você saber, seja com a qualidade, ou seja com o conteúdo, seja com várias coisas, seja com humor, seja o que você quiser fazer, assim, eu acho que pra você criar conteúdo hoje em dia, você tem que ter algo diferente dos outros. Sim. Se você só copiar, replicar, a longo prazo não vai ter resposta disso. A longo prazo a galera vai falar, putz, mas é igual o outro, não é tipo, popular. Mas então, isso que é complicado. Então, fica essa dica pra você que tá ouvindo e fica tipo, putz, mas será que eu consigo fazer também? Porque, como você já falou, podcast não é um negócio que precisa de um investimento tão grande como o YouTube, por exemplo, né? Então, se você aí tá afim de falar, cara, escolhe um assunto que você gosta muito ou que você fala muito bem e faz. Quando eu conheci a Jéssica, depois eu vi que ela tinha um vício gigantesco, assim, com vários vídeos do YouTube e ver vídeos de eletrônico, vídeos de... Digamos que eu vejo de tudo, né? A Jéssica vê de tudo, assim, mas vídeos de pessoas experimentando roupas, assim. Cara, você vê assim e vê como que as pessoas têm um público muito cativo. Isso é legal, porque, por exemplo, muita gente tem pouco tempo pra você consumir as coisas. Então, você vai atrás do que você quer, entendeu? Sim. Então, é nicho. Você foca naquilo. Então, isso acho que é meio que... Não é a resposta pra tudo. Você vai falar, não, vou fazer... Falar sobre board games de planta. Só isso. Não é isso que você vai ganhar. Você tem que pensar que você tem que fazer todo um estudo, se a galera tá procurando conteúdo daquele tipo. Então, não adianta falar, meu podcast de board games de planta vai ser o melhor podcast e vai ser o mais popular. Claro que não. Mas você vai ter um diferencial. Mas aí você vai ter que saber explorar esse diferencial de certa forma. Porque senão você só vai se frustrar porque não vai ter resposta. E não adianta já começar a falar, não, eu quero já ficar famoso. Tá errado, já começou errado. A gente quer falar sobre o que você gosta. Se você começar já pensando em fazer dinheiro, ser mais famoso, não adianta. Pra mim, mim, assim, eu já conversei com outras pessoas aqui no Ficha do Jogador, isso não ocorre. Você tem que fazer coisa que você gosta, e se surgir a oportunidade, talvez isso vai meio que gradativamente, entendeu? Vão surgindo oportunidades, nem que seja não ganhar dinheiro, mas ganhar um reconhecimento, ganhar um público cativo, ou até mesmo editoras acreditar em você e você ser enviado alguns jogos, entendeu? Então, isso é a forma que você tem como retribuição. Nem sempre o dinheiro é o caminho, o resultado final disso. E aproveitando, então, que a gente tá numa mídia podcast, como que é você organizar ela? Desde o momento que você tá sentado ali na frente do computador, organizar a mesa, organizar o pessoal, como que você chama esse pessoal, qual até é o momento de edição. Hoje em dia... processo de criação, né? Hoje em dia, a gente já tá mais consolidado, que a gente marca no nosso grupo Telegram. Quando vai ter o assunto, a gente faz as pautas, a gente tem todos os aplicativos... A Jéssica ali, o Ira gerencia as partes de aplicativos da equipe, assim, o que tem de prazo pra entregar. Então a gente faz bem esquematizado, embora eu não siga tanto, assim, porque realmente não dá tempo, por isso que eu deixo pra vocês isso. Mas, por exemplo, só falando sobre os equipamentos, né? Eu tenho um microfone condensador que eu tô utilizando agora, que é um microfone que eu comprei na China. Assim, que eu tinha muito tempo ele e nunca tinha uma mesa que alimentava ele com Phantom Power. E vocês dois estão usando um microfone dinâmico que eu comprei na Kabum por muito barato, muito tempo atrás, e é o que atende hoje a nossa demanda. Não são os melhores equipamentos, com certeza não, mas a gente quer melhorar isso com as nossas metas e objetivos. Eu tenho atualmente uma mesa da Behringer, né? O que a gente faz pra organizar a pauta em si? A gente vai lá ver um assunto, se for sobre jogatinas, a gente já vai meio que setando as ideias, o que vai ser falado. Se for um board lab, a gente faz aquela questão de ser mais livre. Se for um tema específico, a gente estuda a pauta, alguém é responsável por aquilo. Então, não só depende de mim. Se vocês acreditarem que o podcast só depende de mim aqui, tá errado. Vocês, assim, da equipe, o Xande, o Snake, até mesmo o Rudish, que participou, todos eles têm um compromisso pra que a gente faça o conteúdo de qualidade. Se for só colocar créditos pra mim, eu já discordo, entendeu? Porque todo mundo que tá participando, tomando seu tempo para vir aqui falar, já faz parte, faz um grande favor, assim, da gente tá nessa conversa saudável, da gente fazer um conteúdo, assim, que o pessoal curte. Então, é muitos fatores, é muitos caminhos que seguem até a gente entregar o produto final pra vocês. Se você fosse dar uma dica pra quem vai começar um podcast agora, qual dica você daria? O que é essencial pra fazer um podcast legal? Cara, podcast existe em vários formatos, seja podcast solos, existe isso muito forte lá fora e vem crescendo aqui no Brasil. E eu acho que você tem que ter um conteúdo, assim, que se for só ler o manual e replicar um áudio do YouTube pra colocar no podcast, não tô falando assim, por exemplo, não necessariamente as polêmicas lá, quem quer podcast ou não, mas assim, tem muita gente que só pega o áudio, até mesmo as vinhetas sonoras, e coloca no vídeo. Tá errado isso. Porque tem gente que grava pelo YouTube, depois que insere música, isso é podcast. Quando você só grava e você só replica e você só pega o vídeo pronto e você só extrai o áudio, isso pra mim é errado. Então, o que eu coloco, assim, como produção de podcast é força de vontade. Você tem que pensar em periodicidade, tem que pensar que demora para as pessoas engrenarem. No começo vai ter poucos downloads, mas se você tem periodicidade, você tem um conteúdo interessante, você estuda o conteúdo no geral. Quantos podcasts surgiram de board game mesmo que tiveram 2-3 episódios e depois não continuaram? Porque a pessoa acha que vai ser no primeiro que vai dar o primeiro estalo já vai ser 500 downloads. Não é isso. Eu acho que podcast mesmo você tem que pensar a longo prazo. Isso, por exemplo, muitos podcasts que a gente tem lá, os primeiros, eles são os mais baixados porque muita gente vai ouvindo retroativamente, entendeu? Então, podcast é uma mídia meio interessante. É a mais fácil de fazer porque praticamente você tem um áudio. Se mas você tem um celular, você consegue gravar, né? É claro que você pode ficar devendo em questão de qualidade. Mas você pode fazer um podcast por aplicativos hoje em dia no celular que facilita a sua vida, entendeu? Eu queria já puxar aqui, porque o Jogatina, ele começou como podcast, mas ele também é YouTube. E você comentou de que podcast não é só extrair vídeo do YouTube. O que você acha que... Como você faz essa separação? O que vai virar assunto de podcast e o que vai virar assunto de YouTube? O que, que você considera que... Ah, esse assunto é interessante pra jogar pro YouTube, esse assunto é interessante a gente conversar, pra gravar um podcast... Eu acho que o YouTube tem um apelo muito visual, pelo menos o que a gente faz hoje em dia. Então, quando a gente vai falar sobre um assunto, sobre mecânicas e apresentar jogos, eu acho interessante a gente... Isso pode ser tanto podcast quanto vídeo, mas quando você vai fazer um review de um jogo, você pode fazer um review mais incrementado no podcast, que daí você pode falar mais detalhes. E no vídeo, pelo menos o que eu gosto, é que seja mais direto ao ponto. Você vai lá, corta, faz as cenas e pronto. Você tem entregue o conteúdo. É o meu estilo que eu gosto. Eu gosto de comer coisas diferentes, mas o que eu gosto de fazer é nisso aí. De você ser mais didático. Mais didático é vídeo. Mais assunto, mais incrementado é podcast. Pelo menos pra mim, assim, que eu gosto de fazer essa diferença. Então você pega até pelo tempo, né? Que a pessoa passa ali parada. Até mesmo, assim, um dos nossos amigos, que é o Thiago Cares, ele falou, ele curte muito um vídeo lá de fora, que é o Heavy, Card Heavy Board Game. Eles fazem vídeos de 3, 4 horas e eu não consigo. Caraca. Mas tem gente que tem público pra aquilo. Uhum. Eu prefiro vídeos, assim, mais curtos, rápidos, assim, que explica a mecânica, explica a ideia do jogo direto, entendeu? Sim. Então, pra finalizar essa parte, eu gostaria de saber como que a gente, como que o pessoal que tá escutando esse podcast pode encontrar esse podcast e os vídeos. Sacanagem. Entra lá em jogatinambg.com.br. A gente tem agora o nosso site. É verdade. Site. Mas se você tá ouvindo o podcast e não conhece nosso YouTube, youtube.com.br/jogatinambg. Temos grupos no Telegram, temos canal no Telegram, temos Twitter, temos redes sociais como o Instagram. Cara, tem muita coisa. Você pode acreditar no jogatinambg de outras formas através da nossa campanha no Padrim, né? Que a gente tem os nossos apoiadores, os nossos padrinhos que acreditam e fomentam o que o Jogatina é hoje. A gente sempre agradece, né? Como no caso é o Paulo do Covil de Jogos, que é o nosso padrinho, né? Que começaram também um padrinho recentemente, então é muito legal ver que a comunidade de board game é muito unida, assim, se você olhar pelas vertentes certas, entendeu? Sim. Você vê muita gente colaborando e muita gente vendo, acreditando nos projetos para que existam, né? Eles, assim, então é só agradeço. Então, aproveitando então a deixa do André Zabuzeta, Zé Bu... Não... Então agradeço também a todos os padrinhos aí que estão colaborando com a gente aí pra gente continuar crescendo. Agradeço a todos aqueles que estão presentes no Telegram ali conversando com a gente, aqueles que acompanham a gente no Ludopedia, fazendo os comentários, dando os feedbacks. Como o André comentou, cada comentário, cada feedback que vocês trazem pra gente é uma vitória. É uma vitória e é muito importante pra gente estar evoluindo, pra entregar um conteúdo extremamente bom pra vocês. Então não deixem de dar esse teu oi ali pra gente. Sim, por favor. Nem que seja, curti, opa. Ficou uma... Exato. Mande sempre pra gente isso. E apresente também, né, pra outras pessoas. Sim, pra estar. É porque a gente sempre fala, divulgando, né? Apoie o Jogatina BG através do Padrim. Mas se você não pode, se você tem um amigo que curte podcast ou não conhece podcast, apresenta o Jogatina BG. Olha esse aqui, essa entrevista legal com tal pessoa que você gosta. Olha isso. Esse vídeo aqui interessante. Então, esse boca a boca faz muita diferença. Até mesmo a galera que avalia a gente no iTunes com as estrelinhas lá, cara, você não sabe a diferença que faz isso. A gente vai subindo no ranking do iTunes e a gente vai tendo maior visibilidade isso. Então, obrigado aí a todos vocês, agradecendo especialmente ao Paulo do Covil dos Jogos, a qual tá apadrinhando a gente a crescer aí. Pra finalizar, eu queria agradecer, obviamente, o Zabuzeta por editar os nossos podcasts, por ser o grande realizador desse projeto. E eu também queria deixar agradecimento pra todo mundo que mandou perguntas pra esse podcast de última hora, né? Sim, porque a gente ia fazer um podcast com outra pessoa, mas teve questão de agenda e, pra não deixar vocês na mão, fizemos esse podcast. Espero que tenham gostado. Isso, então um agradecimento especial pro Daniel Caires, o Thiago Domingues, o Moita, o Renan Delsin, o Bruno Pinduca, o Lucas Lima, o Thiago Alves, o Guilherme, Bruno Damo e o Iha. Uhul, Iha, você mandou perguntas! Mas é isso, gente. Valeu mesmo, muito obrigado. E até valeu. A próxima.